beira do Jordão, clamamos a ti, Eliseu, homem de Deus. Em fé nos conduzir, o lugar já é pequeno, queremos expandir, com viguinhas em mãos, um novo lar construir. Ó Senhor, faz o ferro nadar, em meio à dor, vem nos ajudar. Tua mão nos levanta, a esperança renascer. Cercados por sombras, o medo a ronda, mas mais são os que estão conosco a nos guardar. Com olhos abertos podemos ver cavalos de fogo prontos a nos defender. Ajuda.